3305 para cópia. Prossiga. Cruzado Recife, nível 270 para o ISC 58. Pistão 90, curva à esquerda na PUC Aracaju. Controle 120, décima 8, transitando é o 5005, tanto 3305. Autorizado Recife, nível 270, aerovia pelo ISC 58, decola da 10, curva à esquerda da saída PUC Aracaju, controle 1208, transponder 5005, 3305. Correto, portão 612, chamar a prova. 3305. Total 9908, POB 03, autonomia 0400, alternando Galeão. Vitaxi, total em frente, pátio, reposto no ponto de espera pronto para decolagem. Em frente, pátio, reportando no ponto de espera pronto, muito obrigado. Cruzando 160, voo no 604. Chama Recife, 12545, voo no 604. 2545, voo. Linha da cola cabeceira 10, vento no 60 graus, 49. QNH 1208, reduz 200 nós. Ô, capa, estamos descendo para 3000, 1018, reduzindo. Leste 3600. Autorizado, reposto estabilizado. 600. Salvador, tá 3305 no 06 para pushback acionamento. Autorizado, 3305, chama pra emitir táxi. 3305. Total 9908, decola ao 58, chame controle no 208, bom voo. 208, muito obrigado, um ótimo trabalho. Obrigada. 2000, reportagem estabilizado, X-Ray da 10F, 5809. Estabilizado, campo à vista, tá 3600. No 3600, completa final, torre 1 no 86. 86. Controle Salvador, muito boa noite. Eu tô no 9908, tô decolando 3-4. Total 9908, contato radar, sabe, mantém 320, voa Leda. Condição, voa Elefa. Elefa na presente, total 9908. 00, muito boa noite. Tá baixado e travado? Afirma. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 60 graus, 6:19. Deu reposto, tá 3600. Torre Salvador, o 3305 está pronto para o táxi com 1,66 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alternando Natal. Só não entendi o PAB. 1,66. 1,66, ciente, táxi autorizado, pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame Torre 186. Pátio, Índia e Alfa, 3305. Localizador do X-Ray 10F 5809. Completa final, torre 1186, bom pouso, objeto 5809. 18,5, excelente trabalho, senhorita. Uno 074, pronto para cópia Guarulhos. Pronto. Está autorizado o plano para Guarulhos, nível de voo é o 360, via Peru 10. Subida da El, Leda, Bridge, após Bridge, Pezulu no 6. O código transponder é o 5004 e o controle em 1208. Chegou no 074, aprovado Guarulhos, 360. Decola da El, Leda, Bridge, após a Pezulu 16, 5004, transponder, 208, controle, gol no 074.2. Chama para pushback de acionamento. Vai, bom, pronto, 074. Torre Salvador de Web 5809, trem baixo travado, visual X-Ray 10, bom trabalho, boa noite. 5809, muito boa noite, mantenha a aproximação e formarei pista livre. Aguardarei, senhorita. 3600, solo 02, libere a direita e prossiga táxi, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 3600. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 50 graus 5 nó, cheque 3. Embaixo travado, livre pouso no 0, web 5809. Salvador, tá 3305, ponto espera da pista 10, pronto, visual com a aeronave na curta final. 3305, ali mantém? Ali mantém o 10, 3305. Webjet 5809, solo 05, libera a direita, prossiga táxi, Alfa Kilo Pátio 3. Boca Alfa Kilo Pátio 3, Web 5809. Livre decolagem cabeceira 10, vento 140 graus, 629. Livre decolagem pistão 0, 3305. Web 5716, aciona a identificação, desce para 2000 pés, QNH1008, direto Dona, autorizado ILS, reporte estabilizado. Em 2000 Dona, reporte estabilizado, repete novamente. Total 9908, chama Recife 1260, alterna 1288. 1260, 1288, total 9908, muito obrigado, tenha uma ótima noite. Boa noite, bom voo. 3305 Salvador, boa noite, estou 3305, passa 1600. São 3305, contato radar, sabe, mantenho 270, saída PUCA. Salvador 270 na PUCA, estou 3305. Salvador 074, pronto no 2 para o posto de estacionamento. Autorizado, chama para início de táxi. Beleza, chama para o táxi. São 3152, boa noite, está na identificação, desce para o 050, chegada Mari. Chegada Mari, pode voar rápido. Autorizado, reduz 2509. São 2509, voando rápido, está 3152. Passa cada whisky ou... São 3152, procedimento ao ILS X-Ray da pistão no zero. X-Ray, obrigado. São 3305, chama Recife 12545. Pro 2545, boa noite, 3305. Salvador, 074, pronto para o táxi, 144. Da alterna... o Galeão, 4 horas. Táxi Indy Alpha, no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Indy Alpha, chama para decolagem, 074. 074, decola os 18, chame controle no 208, bom voo. 1-208, muito grato, boa noite, até breve. Controle Salvador, muito boa noite, gol 1074, cruza 1.710, decolou, pistola 1-0. 1-074, sobe 360, voa da El, da presente. Ascensão 360, da presente, voa da El, gol 1074.